Алло. Алло. Ой, desculpa, eu não poder atender agora. É que eu tô um pouquinho ocupado. Entende? Deixa o seu recado após o sinal. Que eu ligo depois que eu acabar.